conhecer. Na minha vida eu não via uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender o quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, a minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, a minha vida é com a tua luz, e nada neste mundo separa os meus braços do teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai. Eu adorava fazer um programa direto, Sónia. Mas a resposta das ouvintes, telefonar, escrever, pode ajudar-nos a todas. Hoje gostaríamos de falar aqui de um tema já abordado noutras ocasiões. Afinal, é algo que nos toca ou irá tocar a todas. Cuidar dos pais idosos. Segundo o Público, o jornal, em Portugal, a fecundidade entrou em queda acentuada desde a década de 1970. O número médio de filhos por mulher era de 3 e agora baixou para 1,3, um dos valores mais baixos de toda a União Europeia. Na pior das projeções, mantendo-se tudo como agora, Portugal terá perdido em 2030 quase 1 milhão de pessoas. Neste cenário, o nível de fecundidade voltará aos níveis de 2000. média de 1,6 filhos por mulher. E haverá uma quebra de população na ordem das 600 mil pessoas, com a percentagem de idosos praticamente a duplicar a dos jovens. Esta é uma realidade a que não podemos fugir e, por isso, o cuidado com as pessoas idosas torna-se ainda mais importante. Ter um país de idosos mal cuidados e abandonados seria uma tragédia social. O triste é que as pessoas não querem ter mais filhos porque as condições de vida são cada vez mais difíceis, os empregos mais escassos e, por isso, dentro de cada pessoa que poderia ser mais fértil, instala-se um egoísmo e um receio enorme por trazer mais crianças ao mundo sem pensarmos no futuro. É verdade, Sónia, por isso acho que é tão importante que quem nos ouve, mais novos ou mais velhos, se apercebam da importância de cuidarmos bem dos nossos velhinhos. Sabes, Sónia, no lugar onde eu vivo há quase 35 anos, eu noto dia para dia como a população, as pessoas com quem me cruzo todos os dias na rua, estão mais cansados, com mais problemas no andar, com mais queixas de saúde. Alguns ainda fazem a sua vida quase normalmente, ainda estão nas suas casas, embora precisem de ajuda para a limpeza e tarefas mais difíceis. Há, no entanto, alguns melhoramentos na assistência a estas pessoas. Há centros de dia e de apoio que levam os alimentos aos idosos, tratam dos que já não conseguem fazer a sua higiene sozinhos, e isso é muito bom. Muito bom, mas o problema maior destas pessoas não é apenas a comida ou a higiene. Estas pessoas idosas começam a ver-se sem amigos, porque eles vão morrendo e depois instala-se uma grande solidão, porque nem sempre os familiares vivem perto ou estão em condições de os visitar com frequência. Acho eu que para essas famílias também não deve ser fácil saber que têm os pais ou familiares a precisar de ajuda e não poder dá-la. Sónia, isso faz criar um sentimento de culpa que não é fácil de gerir, mesmo sabendo com mais facilidade o que se passa. Porque hoje todos temos telemóveis, ainda assim continua complicado. Às vezes o que vale a estas pessoas que estão sós são os vizinhos, que continuam a ser amigos e prestativos. Os idosos precisam conversar e, se não tiverem essa possibilidade, sua saúde mental deteriora-se com muito mais rapidez. Gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. mãos o poder de nos guiar. Nos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Estamos de volta a conversar consigo sobre o cuidado que temos de que prestar aos nossos queridos já idosos. Mesmo as pessoas que têm que colocar os seus pais numa casa de repouso, ou lar, como se chama mais vulgarmente, fazem-no, na maioria dos casos, porque não têm condições de cuidar deles, ou porque a sua vida profissional não lhes permite deixar o emprego para cuidar de um pai ou mãe idoso, ou porque esses pais necessitam cuidados específicos e os filhos não têm casa onde possam alojá-los com algum conforto e decência. Ainda assim, ao escolher um lugar onde colocar um pai, essa escolha tem que ser estudada e pensada. Nenhum lar é um lugar muito feliz. Olhamos à nossa volta e vemos pessoas que um dia já foram ativas, belas, fortes, pessoas que contribuíram para a sociedade dos seus dias e agora ali estão em silêncio, debilitadas, falando coisas que não fazem muito sentido. São lugares tristes. Mas onde os técnicos e as pessoas que ali trabalham fazem tudo o que lhes é possível para dar os cuidados que eles precisam e ainda fazem com eles algumas atividades que os tiram da sua letargia e fraqueza. O que não pode admitir-se de maneira alguma é que essas pessoas passem semanas, meses, sem ter uma visita de um familiar. Isso é desumano, triste e condenável, no meu ver. As famílias podem programar-se para que haja sempre um membro da mesma a visitar o idoso e a trazer à sua vida algo de carinho e daquilo que deixou lá fora. Eu digo isto porque o meu querido pai esteve num lugar desses, onde foi tratado como um príncipe, rodeado de cuidados e carinho e onde as nossas visitas eram constantes para trazer-lhe o conforto familiar que lhe faltava. E agora tens a tua sogra, não é, Sara? É verdade. E constato isso mesmo que disse anteriormente. Há pessoas que raramente recebem uma visita. É como se ali fossem deixados para morrer longe de casa. Para nós é um descanso saber que ela tem visita médica periódica, que as suas necessidades básicas foram supridas e que está num ambiente onde é dignamente tratada. Eu sei, que o melhor seria que estivesse connosco. Que o melhor seria que todos os filhos tivessem a possibilidade de ter consigo os seus pais até eles partirem deste mundo. Mas há circunstâncias na vida que nem sempre permitem que isto aconteça. O nosso alerta hoje é para que aqueles ouvintes que têm os seus pais já bastante idosos e com dificuldades peçam a Deus sabedoria para saber como fazer e peçam ainda muito amor no coração para tratar com carinho aqueles que vos deram a vida. Sara, tenho estado a ouvir-te e a pensar que este programa tende a ser muito triste. Ser velho é triste. A ideia não era tornar triste o programa, mas esta é uma realidade à qual não podemos fugir. E embora a idade avançada pareça mais solitária, mais quieta e mais silenciosa, não tem que ser propriamente triste se as pessoas estiverem rodeadas de um conforto digno e do carinho das suas famílias. Bem sei que as conversas com uma pessoa muito idosa tornam-se repetitivas. Já ouvimos aquelas histórias tantas vezes, mas o seu mundo ficou muito mais pequeno. É bom não esquecer. Sónia, eu li uma história muito bonita, algures, que eu trouxe aqui e que gostava que a lesses para os nossos ouvintes. Está bem? Sim, com todo o gosto. Então lê. Certa tarde estavam pai e filho no pátio da casa, sentados num banco, junto de uma árvore. O filho lia concentrado o seu jornal, enquanto o pai contemplava a natureza. De repente, um pequeno pássaro pousou à frente deles. O pai olhou atento e perguntou: "O que é aquilo?" Então o filho tirou os olhos do jornal, olhou para o pássaro e respondeu: "Um pardal." O pai, continuando a olhar o pequeno pássaro, perguntou de novo: "O que é aquilo?" E o filho novamente respondeu: "Acabei de lhe dizer, pai, é um pardal." Quando o filho sacudiu o jornal para virar a página, o pássaro assustou-se e voou para os galhos da árvore. Minutos depois, o pássaro pousou no chão e o pai questionou novamente: "O que é aquilo?" O filho, já inquieto, respondeu a gritar: Um pardal! Um pardal! Já lhe disse várias vezes, pai, é um pardal! O pai, continuando a olhar o pequeno pássaro, e perguntou mais uma vez: o que é aquilo? Então o filho perdeu a paciência e aos berros respondeu: por que estás a fazer isso comigo? Não vês que atrapalha a minha leitura? Porquê? Já lhe disse várias vezes que é um pardal, que coisa! Nisto, o pai levantou-se calmamente e o filho, entre nervoso e curioso, perguntou: onde é que o pai vai? O pai entrou em casa, logo depois voltou com uma velha agenda nas mãos, procurou uma determinada página e mostrou ao filho, que começou a ler. Aí o pai disse: leia em voz alta. Então o filho começou a ler a agenda na página aberta pelo pai, que dizia: hoje, o meu filho mais novo, que há poucos dias fez 3 anos de idade, estava comigo no parque, quando um pássaro pousou à nossa frente. O meu filho perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi 21 vezes, com todo o carinho, que era um pardal. E em cada vez que ele me perguntava, eu respondia com toda a alegria do meu coração. E o abraçava a cada pergunta, sentindo-me feliz por perceber que a curiosidade daquela inocente criança demonstrava o quanto o meu filho era inteligente. Foi nesse instante que o filho percebeu, largou o seu jornal e abraçou o seu velho pai a chorar. Muitas vezes não temos paciência com os nossos pais, achando que eles são chatos, caducos e que só querem atrapalhar a nossa vida. Esquecemos que foram eles que nos orientaram, educaram, socorreram, investiram todo o seu tempo, paciência e amor para que pudéssemos um dia sermos pessoas de bem. E hoje não temos tempo nem paciência para tratá-los bem. Então, Sónia? Olha, Sara, acho que fiquei sem palavras. Acho que isto é comove qualquer pessoa. Estou comovida. Só em teus braços. apresentamos agora Conversas da Alma. Particularmente dói-me ver tantos homens e mulheres sentados nos bancos dos jardins deste país, dia após dia, sem nada para fazer, sem nada produzir, sem nada sonhar. Alguns passam o tempo recordando, pois a memória é de todas as faculdades a primeira a desaparecer. Mas a recordação é a sua melhor força, a consolação que os sustenta. Os jovens possuem memória em alto grau, usam-na com facilidade, mas falta-lhes o dom da recordação, disse Søren Kierkegaard. Lá porque os anos passam, o corpo enfraquece e a memória teima em esmorecer, não significa que fiquemos paralisados e indiferentes à beleza da vida ao nosso redor. Mesmo quando as árvores tingem de dourado e as folhas começam a tapetar o chão, a beleza ainda existe. Ainda há lugar para vislumbrar o verdadeiro e o intenso da vida. A Bíblia diz que mesmo os velhos ainda darão fruto, o que significa que mesmo aqueles que nos ouvem em idade mais avançada podem ser úteis, marcantes na vida de alguém e deixar para os outros a seguir um legado de sabedoria, de vida e experiência. Deve ser maravilhoso fazer no final da vida a afirmação que fez São Paulo ao chegar ao término da sua existência. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quando isto acontece na vida de um ser humano que confia em Deus, ainda pode ser acrescentado o que São Paulo acrescentou. Desde agora me está preparada a coroa da justiça. A carreira, o combate, o tesouro podem terminar neste mundo, mas para lá do visível, Deus tem algo de eterno e incontaminável preparado para aqueles que confiam nele e o amam de todo o coração. Ouvinte mais idoso que nos escuta, os planos de Deus para a sua vida são sempre de esperança para este mundo e para aquele que há de vir. A sua vida ainda tem valor, ainda pode dar fruto, muito fruto. Filhos que ouviram o nosso programa, não deixem que os últimos dias de vida dos que vos deram o ser sejam gastos numa solidão e numa sombra sem fim. Um dia será a vossa vez. Um dia precisareis também desse mesmo carinho. Só em teus braços de amor, só em teus braços, oh, de amor, só em teus braços, oh, de amor, só em teus braços, oh, de amor. Voltaremos na próxima semana mais uma vez para estar consigo e falar sobre o que é importante para a nossa vida. Ouça outra vez os nossos contactos no caso de querer contar-nos a sua história, dar-nos a sua opinião. Um abraço grande e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.